Gatinha, pare aí pra escutar meu som. Vou te convidar pro desafio da Bimbidó. Gatinha, pare aí pra escutar meu som. Mas só mexa a bunda quando o pisse dá o tom. Bimbim, bimbim, bimbim, bimbidó. Sua bunda se mexe, acompanha o som. Bimbidó, bimbidó, bimbidó, bimbidó. Vai! Só mexe a bunda quando o pisse dá o tom. Bimblim, bimblim, bimblim, bimblidom. Sua bunda se mexe, acompanha o som. Bimblidom, bimblidom, bimblidom, bimblidom.